E vamos falar agora sobre um projeto que acontece não só aqui na cidade de Foz do Iguaçu, é um projeto internacional também, chamado de Projeto Dentista do Bem. Estou recebendo aqui no estúdio o Bajat Nasser, ele que é coordenador dessa iniciativa aqui na cidade. Bom dia. Bom dia, Guilherme, tudo bom? Ah, falei corretamente seu nome, só por curiosidade. Falou corretamente, sim. Eu não perguntei antes ali. Mas ainda pode chamar de Nasser, que fica mais fácil. Facilita, né? Exato. A Renata Nasser também está conosco aqui. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal em casa. Tudo certinho? Bom dia a todos os ouvintes. Eles que vão falar aí um pouco sobre essa iniciativa, então, que é um projeto, né, que conta com uma difusão internacional. Vocês me contavam aqui, né, que ele acontece em vários países, não só aqui da América, mas também Portugal faz parte dessa iniciativa? Exato. A Turma do Bem, ela já tem 16 anos que está em funcionamento, né? Ela começou como um projeto por um dentista chamado Fábio Bibancos, em São Paulo, que avaliou a necessidade de causar impacto, de melhorar a condição de saúde bucal de sua cidade inicialmente, e reuniu alguns amigos, em torno de 50 amigos, e começaram a atender gratuitamente crianças carentes e crianças que não teriam condições de ter um tratamento odontológico, né, digno. Então, a partir daí, foi tomando uma proporção muito grande. Então, ele foi cada vez mais a rede de voluntários foi crescendo, até que tomou essa amplitude toda. Então, hoje, a Turma do Bem atua em mil e poucas cidades no Brasil e no mundo também. Então, na América Latina em geral e em Portugal também. Inclusive, a Turma do Bem tem duas sedes. Tem a sede de São Paulo e a sede em Portugal. Ela já tem trabalhos bem consistentes dentro da área de saúde bucal e odontologia. E vamos destacar até como é que funciona o profissional ali que atua, por exemplo, na área de odontologia ali. Ele reserva um tempinho ali do dia dele, um horário ali na agenda dele para fazer esses atendimentos. Como é que funciona isso? Bom, a gente primeiro faz o paciente entra em contato, né, através do site. E a Turma do Bem entra em contato com o dentista, com o profissional que já está cadastrado para esse atendimento. E a partir daí, os pais têm o acesso à clínica que está disponível para atendimento, e aí a gente vai pegando os horários no dia a dia mesmo de trabalho, né? Vai encaixando para que possa atender essas crianças, esses jovens. Exato. Por se tratar de uma questão de voluntariado, então, o dentista ele tem a liberdade de escolher quantos pacientes ele vai atender. Então, ele, uma vez cadastrado na Turma do Bem, sob o projeto Dentista do Bem, porque existem outros projetos que nós podemos comentar depois, então, mas o projeto maior, que seria o atendimento de jovens de 11 até completar os 18 anos, então, ele faz o cadastro, e a partir desse cadastro, ele está apto a atender crianças. E como funciona no quesito das cidades? São feitas triagens em escolas da rede pública, e a partir dessas triagens é feito em duas etapas. Primeiramente a triagem, e aí são enviados os dados com as prioridades das crianças que mais precisam de atendimento. Mais necessitadas, né? E as prioridades são acontecem da seguinte forma: crianças que têm pouca condição de atendimento. Estão entrando para o mercado de trabalho também. Exatamente. Vão ser dado prioridades a elas. E que também, menos condições, problemas bucais mais graves e que estão mais próximas do emprego. Exatamente. Então, para causar um impacto e também para devolver autoestima para essas crianças, para esses jovens, né, que muitas vezes não passam por dor, não conseguem estudar porque estão com dor, ou tem problema de autoestima porque não consegue, falta um dente. Não consegue sorrir, né, naturalmente. Exato. Enfim. Então, se sente inferior aos colegas, enfim. Exatamente. Várias vertentes, né? Então, é feita a seleção, e aí a partir do momento que é feita a prioridade, uma lista de prioridade de necessidade, esses jovens entram na fila, e aí, uma vez que o dentista aciona a sede da Turma do Bem em São Paulo: olha, estou querendo atender uma criança, ou duas, ou três. Ok, nós vamos passar o contato para essa família, e aí a família, já tendo o contato do dentista, já procura a clínica, enfim, o dentista começa o atendimento. Mas através do site também, quem quer, né, ser atendido, não conseguiu participar dessa triagem, também consegue se cadastrar para que em algum momento a Turma do Bem entre em contato para que sejam atendidos também. E hoje em dia, aqui em Foz do Iguaçu, aproximadamente quantos profissionais estão cadastrados? Mais ou menos quantas crianças, quantos adolescentes são atendidos também? Vocês têm essa estimativa? Olha, a gente, dados assim mais recentes com relação ao atendimento das crianças, eu não vou conseguir te passar agora, mas nós temos 17 dentistas cadastrados e o que eu posso te dizer é que nós temos uma demanda reprimida, temos crianças em fila de espera. Então a gente veio fazer um apelo aqui para os dentistas da cidade que se mobilizem ou que procurem pelo site, a Turma do Bem, ou que até mesmo me procurem, ou procurem a doutora Renata, para a gente viabilizar essa questão do cadastro e conseguir aumentar nossa rede de voluntariado. E tenho certeza que vão assim, saírem muito satisfeitos e conhecendo o projeto, vão ver que é um projeto sério, que é um projeto já que tem bases bem sólidas, né? E o mais importante, o dentista, ele vê o resultado, né? É ele quem atua na boca diretamente, então o resultado é nítido na frente dele. Então essa é algo que chama muito nossa atenção para o projeto, porque a gente consegue ver aquilo em loco. É, você não atende só o paciente uma vez, ele vai embora e você fez sua, vamos dizer, sua parte. Não, você acompanha, né, essa criança até os 18 anos dela. Então a gente costuma estar ligando para esse paciente, retornando ele, vendo de que forma que está sendo resolvido o problema dele, né? Tem muita questão também psicológica, conversa, instrução. Então, assim, é muito gratificante mesmo, por ter esse acompanhamento, não ser uma coisa mais fria, de atende uma vez e... Né? Então é muito legal mesmo, muito gratificante. Você me perguntou de números, né? 71 mil jovens já foram atendidos pela Turma do Bem, entre os 14 países. No mundo, né? No mundo. E é isso, são 16 anos e 71 mil jovens, foram quase 700 mil crianças e adolescentes triados. Pois aí, é uma iniciativa que, digamos assim, ela... pode parecer pequena, mas, né, com o esforço conjunto de muitas pessoas dá todo esse resultado. Você me falava, inclusive, que o projeto Dentista do Bem é uma das iniciativas, né, da Turma do Bem. Quais são os outros projetos também, para que a gente possa conhecer um pouquinho aí desse trabalho? Exato. Bom, o projeto Dentista do Bem, ele é o que está implementado, está melhor implementado em Foz do Iguaçu ainda hoje. Mas nós vamos trabalhar para implementar os outros projetos também. Um deles é o Apolônias do Bem, que atende mulheres violentadas, comprovadamente, lógico. E além do trabalho de impacto de saúde bucal também, com relação ao impacto de volta para a sociedade, né? Todo um trabalho de autoestima. É um trabalho um pouco mais delicado do que com os jovens. Já atendeu cerca de 1.000 mulheres, em torno de 1.000 mulheres já no Brasil. Então é um projeto mais novo do que o Dentista do Bem, mas que está em andamento e está em crescimento. Tá? Também temos o projeto Estudante do Bem, que tem como objetivo mudar a percepção dos estudantes das faculdades de odontologia com relação a noção socioambiental, a noção de impacto, sair da faculdade já com essa consciência de que você ajudar faz diferença, né? Não só ficar preso a questões técnicas do atendimento, mas sim ampliar a visão deles com relação a impacto na sua cidade, na sua comunidade, no mundo. Então esse é um trabalho bem, bem interessante, que começa com trabalhos de painéis. Então os estudantes fazem painéis que concorrem, painéis logicamente que ligados à questão social e à odontologia, logicamente, e concorrem a um prêmio anual sobre qual painel o campeão, enfim. Isso é um projeto bem interessante que nós vamos pensar aqui na cidade em dar prosseguimento a isso. Também temos o Assistente do Bem, que é um projeto piloto, né? entre eles o dentista verde, liga do dentista limpo, a vez do bem. E o assistente do bem é dar curso gratuito técnico para preparar jovens para serem ASB, né, auxiliar de saúde bucal. Também é um projeto relativamente novo, mas que está em andamento. A Liga do Dentista Limpo, que implementa a consciência de biossegurança, e o Dentista Verde, que foi feito um manual para práticas ambientalistas. Então, o dentista lida com muitos materiais, então a prática diária no consultório é importante também para saber separar os materiais, enfim, então esse manual vem para suprir isso. Quem está nos ouvindo agora quer saber mais até sobre essas iniciativas, sobre o projeto Dentista do Bem aqui na cidade de Foz do Iguaçu, pode entrar no site da Turma do Bem. Qual que é o site para que a pessoa faça esse acesso? O site é www.tdb.org.br. Eu gostaria de falar também que a gente... a Turma do Bem, ela faz um evento anual chamado Sorriso do Bem. E esse ano o evento tomou uma proporção muito grande, assim. Vai ser chamado FIS, vai acontecer em Poços de Caldas, de 2 a 7 de novembro. Tem o apoio da Folha de São Paulo, entre outras instituições de impacto social. E é interessante dar uma olhada, está no site também. Conversei aqui, portanto, né, com eles que são coordenadores aqui na cidade de Foz do Iguaçu desse projeto Dentista do Bem, o Bajat Nasser e a Renata Nasser. Muito obrigado aqui pela participação na RCI. Obrigada a você, Guilherme. É um prazer. E a gente convida os dentistas, então, né, a estarem nos procurando, a se cadastrarem para que a gente possa fazer a diferença na nossa cidade. Somos dentistas também e atendemos as crianças também, tá? Então, agradeço a oportunidade e muito obrigado. Muito obrigado.